Eco Vito, decolagem autorizada, no 30 graus, 8 nós. Picho no 7. Vitor, Mike Quebec, House 2-1, no curva à direita, ingresso em litoral, chame controle 128, até o ingresso. 208, grato, até a volta. Bom dia, Torre, alô, Chané 6312, aguardo uma milha do externo. Chané 6312, continue a aproximação, aguarda autorização de pouso. Gente, prosseguindo aguardando. 0 aprovado, transporte. Vitória 380, rota comigo 44, decolando 0 sobre a direita, no perfil da Dael, Leida, pós Leida, Voeu, não, que é a ferrovia. 5043, o transponder, controle 20.8. Repício, boa, espaço autorizado. Vitória 380, meu perfil 44, decolando 0, Dael, Condeira, pós Voeu, 5043, transponder, controle 208. 021, informe que é uma aeronave no corredor a ser no sentido contrário, manter 1.000 pés. Para Romeu Mike, é com Vitor? Delta Lima. O Lima, Lima, Lima, Delta Lima está no través direito da torre, comprova de lençóis. Jane 6312, pouso autorizado, 950 graus, 8 nós. Neste nível, pouso 6312. Vai falar, João, bastante urubu aqui, a 1.000 pés aqui nessa posição. Desça agora para 500 pés e vamos tráfego no sentido contrário, mantendo 1.000 pés a 6 milhas. Desça agora para 500 pés, mais caminhando. Sente o tráfego? 500. Controle, mais Quebec, forma visual com o tráfego. Contará, Quebec. 540, Madela. 5217, só para 1809. Controle o Mike Acovito? Quer Acovito, prossiga. Ok, tá no corredor Axé, mantendo 500 pés para se autorizar, pega pro ideal para Porto Seguro. Mike Acovito, confirma pro ideal para seguro, informa o tráfego à sua frente a 5 milhas, mantendo 500 pés, é um Charlie 208. Ok, tá sendo o tráfego, a pro ideal seria 214. Aguarde para o voo direto. Ok, ponto visual com tráfego. Passou esse volume, 35-27, atinge 40, tá voando, passou o pingo, voando zona. Trip 5-2-1-7, sobre o vetor, curve agora à direita na proa 220. Aguardando o vetor para interceptar o LOX, forma o tráfego à frente a 4 milhas, é um Boeing 738. 5-2-1-7, direita 220. Estabilizando o localizador, 5-2-6. Trip 5-8, web 5-8-6, torre 1-8-6. 2862, obrigado, bom dia. Mike Acovito, é posse visual com tráfego. Ainda não visual com tráfego, Mike Acovito. Papa Romeu Kilo Lima, para interceptar o lock, curve a direita na proa 080, reporte estabilizado. Alô, bom dia, o FJ5826 estabilizado no X-Ray. O Mike Acovito já ultrapassou o tráfego, sentido contrário. Gente, Mike Tarnianque, está no través de Pitaçu? Aqui, irmão, está na próxima farol da Itapuanga. Trip 5217 assume a navegação na proa de Duna, descendo para 2.000 pés, ajuste 1-0, 2-1, reporte localizador. Ok, na proa de Duna, descendo para 2.000, 1-0, 2-1, reporte. Papá Romeu Kilo Lima, reporte descendo para, desça para 3.000 pés, reporte estabilizado no localizador. Quem é que é o controle? Controle, mais Carniani. Está no través de Pituaçu? Afirmativo, passou. Chame Torre, 1-8-6. Torre 18-6, obrigado. Salvador, Papá Romeu, Mike, Carniani. Se ultrapassou o localizador. Ok, dá uma retornada aqui. Quem você pode estabilizar o lote? 5-2-7. Vai manter em Itapuã, tem condições de pouso na 35, ok? Entende. Convito, solicito agora pro ideal direto. Convito, Informa o estimado para ingresso na terminal Ilhéus para o pouso autorizado direto. Onde eu disse que eu tomarei para a terminal Ilhéus. Na 3178, chame-se Recife, no 251, na alterna 3325. Confia para o 3179, 251, 3325. Afirmativo. Boa tarde. Sua direita, mantendo espera em sua ponta. Ambos no check-out, o WebJet 5826. Felipe Copo, level 370 approved, prepare your departure to the Azul 9121. Poderia confirmar o ingresso para terminar o Ilhéus e o pouso no Porto Seguro? Ilhéus, Quebec, frequência livre para coordenação. Quebec Lima, aguarde a descida para 2 mil pés. 5217, estabilizado em LS. Torre ou noite, decimal meia? 217. Salvador, bom dia, TPS. 5217, estabilizado em LS, baixado, travado. 5217, continue a aproximação, aguarda a pista livre. 217. Prossiga. 307, 1158. Vai manter 500 pés até Porto Seguro? 120, 198. Pro Noroeste agora, Lima Delta Lima, chama o controle 198 até o regresso. Cliente pro Noroeste, controle Sol 1198, Lima Delta Lima. Obrigado, seu bom dia. O meu Lima Delta Lima vai manter o meu pé do telensol? Afirmo, meu pé do telensol. Tem que informar o seu estimado para o pouso, assim que possível. Sim, pode considerar da presente mais 1 hora e 45 minutos. 1 hora e 45 minutos, no meu pé, o chão 9021, reporte 20 milhas fora. Confirme a proideal para Lençol. A proideal para Lençol é a 301. Antes da Juliette, o WebJet 5826. O faltará 2 milhas fora. Passava meu quilo Lima descendo 2 mil pés. Hoje o chão 021, no reporte. Aguarde a terceira etapa. Gente, aguardando a terceira etapa. Do controle de passo 5119 point 8. Mike Tchalink, visual com trip curtíssima. Visual. Prossegue agora para a final do 35. Mike Tchalink, aguarde visualização de pouso à retaguarda do trip. Tenta prosseguir para a final da 35. Aguardando o Mike Tchalink. Salvador, é o Gol 933, bom dia. Bom dia, prossiga. Beleza, São Guarulhos, por gentileza. Informação mínima, só um minuto para a cópia, 19123. Prepare a Dael. Gente, não entendi, o que você falou? Informação em curso é Lima no momento. E preparando a Dael, 360 já aprovado. Ah, positivo, estamos na escuta para a cópia. Fala Salvador, bom dia, Azul 4299. Qual seria a saída prevista para Campinas, senhor? Dael, 340 já aprovado, número 2, cópia, 4299, já chamo para a previsão. Obrigado, acertou. Vai pro 02, vai ligar aqui depois da minha? É, afirmativo, meu sistema é portão 2. Mike Charlie Yankee, livre pouso, cabeceira 35, nota de 0 graus, 10 nós. Vamos lá, o pouso, cabeceira 35, Mike Charlie Yankee, ativa. 35217, solo 32, direita 1219. Direita 1219. Aprovado, Índia e Alfa, ponto de espera da 10, 208.6, 1021 no ajuste, bom voo. Pode prosseguir o Web 7, o 5826, GDS para o condestino. GDS para o 2 lados, GDS 5826. Solo é o 35217. O Kilo Lima, agora com a torre 1.8.6. 1.8.6, bom dia. Muito bom dia, Papatango, Romeu, Quebec, Lima. Papatango, Romeu, Quebec, Lima. Reporte externo baixado e checado. Vai prosseguir para 10 ou para 17? Para 10. Gente. Passa externo baixado, travado, adeus para a Mike Eco Vito ao controle. Tá 23 milhas sudoeste de Salvador. Vai manter 500 pés ao ingressar na terminal Ilhéu. Chame na frequência 1201. Beleza, vou abrir. Aonde é a ferrovia, pode? 5051, não pode me responder. Controle de Salvador, opera em 1.9.8. 360 aprovado conforme a, para Guarulhos, conforme a rota do plano de voo, saída do Dael, lenda após saída prevista da terceira via, 5051 no transponder, 198 é o 198 controle, o gol 1923. Correto, sem contato para o curso e final no 62. Chama. Azul 4299, cópia. Prossiga 4299. Campinas 340, rota conforme o plano, grid, acelerou no meio, trava do azul, decola no zero, curva à direita. O perfil da Elveira, pode vir da Rodrigues, onde recebe zero via. Segue conforme. 5054, pode vir transponder, controle 120, controle 119.8. Azul 4299, autorizado 340, para Campinas, via roda do plano de voo. Decola da 110, curva direita, saída da Euleda, Euleda Bridge, pós o produto no meio, 0054 transponder, 198 controle. Sim, portão 08, 144 para o funcionar. Sol, portão de controle, 5054. É, transponder 5054. Gente, transponder 5054, vai chamar quando pronto na 8, passou 299. Externo, baixado, travado, Romeu, Quebec, Lima. Continue a aproximação, aguarda, pista livre, Romeu, Quebec, Lima. É, te aguarda. Firme. Firme. Alcatec Lima, pouso autorizado no 40 Dallas 89. Ted Lima, pouso ao meu Alcatec Lima. Na 6211 aos 37, 198, boa viagem. 198 é uma boa, apenas para informar, tem alguns pássaros sobre a pista, tá? Quando nós pousamos e agora na decolagem, tem pássaros sobre a pista aí, tá bem próximo aí durante a corrida de decolagem e durante o pouso. Morto? Uma boa. Tá morto, meu Deus? Não dá para saber, mas eles estão voando ali sobre a pista ali, tá atrapalhando bastante. Gente. O Romeu Quebec Lima copiou hoje, né? Onde que o senhor? Salvador, bom dia, Oxenay 62 na ONU. Na 2 do Nono, contato radar subindo para o 360, após 2 mil pés, vou direto Leda. 360, vamos Leda, muito obrigado, 62 do Nono. Salvador, é o Mike Bravo. Brasil Luz, tempo do reboque, 500 graus, bom dia. Ok, bom dia também, obrigado. CPS 5345, pronto para o estacionamento, 43. Ele tinha aprovado, ok? Ele quer correr em 3 vezes. Checo Delta sobre torre, Uno Noite de Palmeiras. Bruno Negro, Rotor de Luz, conforme, né? Colo no zero, curva direito. Perfil da Elmeida, Forte Leida, vou abrir. Antecepto via, segue conforme. 50, 52 no transponder, controle 120. Controle 1.9.8. Delta, prossiga. Então 3, 5.5. Qual o pátio de esquina? Pátio 3, senhor. Bem, ingressa, fica atento ao trip, no pushback. Após o limite ao site, você ingressa aí o pátio 3 para o estacionamento. O Romeu Quebec. É, senhor. Continua a pushing start at new contact. Chegou 1923 com 126 a bordo. Estamos com 3 horas e 30 da avião. Defeito de PV ou gol? Defeito do gol é 1926. 1926, sim. Tá que aprovado, hein? Ideal, fazer ponto de espera, dando zero. Com ponto de espera, torre 18.6, ela ajusta no 0, 2, 1, o gol. Ideal, com ponto de espera, 18.6, obrigado, é um ótimo trabalho. Yes, 345 para o saco com 7, 3, 2 horas. Aprovado o trip, seguindo o banho da Gol, Indy Alpha até o ponto de espera dando 0, ponto de espera torre 18.6, o ajuste no 0, 2, 1, no bom voo. de Lima Delta, Lima Grande. O meu Mike Eco Vita ao controle. No 923, alinhar e manter. Gente, perna do vento da 17, Mike Eco Delta, reporte final. Pistão 97, Eco Delta, baixado e checado. Papa Romeu, Mike Eco Vitor, na escuta do controle. Cena 6211, agora com o Centro Recife, 1251, alterna 3325. 251, 3325, agora, 6211. Aqui no trofeiro. Beleza, Marcão, põe a posição 360 aqui na vertical do Cardi, para o Mike Eco Delta. 360? Aqui na queu. Pela direita eu tô autorizado, Eco Delta. Pela direita. O Mike, o aqui, ó. Só um minutinho. O F aqui. O fim aí do acionamento. O F aqui. Azul 91216 Golden Board under 0435, what can I do? Matheus, right check. Texas 2 Indian Alpha to the road to point 1810, South Tower 1516, 1801. Roger, PSX by Apron, Indian Alpha to point 1810, Red Tower 1816, 1810, 1821, thank you, have a nice day, bye bye, Azul 91121. Romeu, Fox Lima, está acionado algum código de transporte? Eco Delta não interfira com a final da 10. Reporte final, opção 97. Estou seguindo para a final da 17, mas Eco Delta não interfira. No 923, decolagem autorizado, 130 graus, 10 nós. E vai ingressar nos corredores. Reporte rotatória. Dois, quatro, cinco, alinhar e manter. Delta pouso autorizado, não três zero graus, 10 nós. O Eco Sierra Sierra vai fazer um pairado aí na área gramada. É, que parte aí? Estou ciente, o Eco CACR, reporte um termo do manutenção aí, no, do giro de manutenção no pátio 4. Da sua retaguarda, posicionando o talismo que está acionamento 03 Champagne. E o 4299 chamou com push? Deixar as mãos de 4299 e 1 dia. are 9121, we maintain hold short, runway 10. Nós 23 aos 47, controle 198, boa viagem. 198, voo no 96, voo. Eco Delta aos 47, frequência livre, à direita, parte 4, bom dia. Urra 923, contratada para o 360, a saída da EL. 360, saída da EL, voo no 923. 45, PLB. Quero em torre agora, 18.6 para o táxi de decolagem, 1021 no ajuste, FR Giro, bom voo. 923, quando eu autorizando, a gente... Ele vai abrir. Qual a 93 por quê? Quando autorizado, a gente vai ter bridge, se possível. Oi, Leda. Leda, vou na 93. 10 formosa. Decola no zero, curva esquerda. Perfil da MOM, subida MOM, após Ipsa. E seguindo conforme. 5061 no quadro transponder, controle 0119.8. Acerra aquilo, pátio 5, acione e chame para o táxi. Táxi autorizado, chame para ingresso, sistema 7. Espera no portante, no portão de funcionário. Aquilo, livre ingresso, chame aliado e pronto, cabeceiro no 7. 5345, triple aos 49, 119.8, boa viagem. 19.8, obrigado, bom dia, 345. Ali, Salvador, bom dia, triple 5345, mil pés, aí 5345, tá cadastro, número 380, serve da EL, Leda EL. 380, da EL, Leda EL, de 5. Boa, 345. Meu Fox Lima, reporte rotatório, visual com campo. Boa, 5345, referências, pode voar direto, Leda? 345, mantém o perfil. Mantém, obrigado. Azul 9131, clear, take off runway 10, wind 150 degrees, 10 knots.